Quando você ouve algo pela primeira vez, alguém te ensina uma coisa nova, você normalmente consegue aprender na primeira vez? Pense um pouquinho, vou ajudar a responder. Quantas vezes a mãe ou o pai, aqui mais a mãe, teve que instruir os filhos para arrumar a cama logo que se levantam de manhã? Eles aprenderam na primeira vez, mãe? Todas vão fazer assim com a cabeça. Quantas vezes, mãe ou pai, você ensinou o filho, olha, não deixa os sapatos jogados na casa, não deixa as meias atiradas, coloca no cestinho lá da roupa suja. Eles aprenderam na primeira vez? A resposta é a mesma da primeira pergunta, não foi? Não aprenderam na primeira vez, né? E quando a gente disse, filhos, não deixe a toalha molhada em cima da cama, eles já aprenderam isso? Alguns já têm 15 anos, 16, 17, eles já aprenderam isso. Ah, um e outro aprendeu. Há pouco eu peguei uma cena aqui de cima que uma esposa olhou para um marido assim. Eu acho que ele tem uns 30 e poucos anos. Eu não sei o que queria dizer isso quando ela olha para ele. O que você acha? Será que a toalha está em cima, molhada, em cima da cama ainda? Eu acho que está. Mas ele está aprendendo, tá, esposa? Não vou nem olhar para ti. Ele está aprendendo. Quando ele tiver uns 70 anos, ele não põe mais a toalha sobre a cama. Ele vai deixar ali naquele criado mudo do lado da cama. Tá? Depois, quando tiver mais 70 anos, aí talvez aprendeu. Bom, aí ele já está na eternidade. Mas nós nunca aprendemos algo na primeira vez que ouvimos. Não é falta de inteligência. Muitas vezes é falta do hábito, da regularidade. Quantas vezes você, por exemplo, vai fazer algo, o pai e a mãe também dizem, filho, busca tal coisa. Muitas vezes os filhos esquecem, não esquecem. Eu lembro quando eu era criança, a mãe dizia assim, vai na venda, lá no interior é venda, né? Vai na venda e compra feijão, arroz e batata. Ah, aquilo era um problema muito, muito grande. Eu ia no caminho dizendo, feijão, arroz e batata, feijão, arroz e batata, feijão, arroz e batata. Quando chegava lá na venda, eu acho que eu comprava bala, picolé, feijão, arroz e batata, não vinha. Quer dizer, nós muitas vezes erramos o foco. O foco era feijão, arroz e batata. Mas como criança, dispersa. E a gente acaba perdendo muitas coisas. Assim é na vida. Muitas vezes nós perdemos o foco de algo que sabemos que é o certo fazer, ou que Deus quer que façamos, e a gente acaba pulverizando nossos pensamentos para tudo que é lado, e não fizemos. Isso aconteceu na Bíblia. Por isso que eu quero ler uma parte da Bíblia, e mostrar como a Bíblia é verdadeira em relação a nós. Vamos lá, capítulo 21, do Evangelho de João. João foi o maior amigo de Jesus, além de discípulo e apóstolo. João foi um homem que viveu muitos e muitos anos, mais ou menos 100 anos de idade ele alcançou. Esse grande amigo de Jesus relatou um fato aqui para nós, ele deixou escrito o que aconteceu com ele e com alguns outros discípulos. Capítulo 21, versículo 1 em diante, diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mesmo da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era natural da cidade de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele e perguntou-lhe Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? E eles responderam, não. Então lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, colocou logo as suas vestes, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, mais ou menos 100 metros. Ao voltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabasse de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém, irmãos? Veja como eu comecei falando. Nós temos uma tendência natural de perder o foco das coisas. Concorda comigo? Quantas vezes tu te propõe a fazer algo, mas surgem coisas no meio do caminho que desviam a tua meta. Pessoas muito dispersas, elas arrumam problemas sérios na vida. Se, por exemplo, você tem uma meta: eu quero guardar dinheiro para melhorar minha casa, ou comprar uma casa nova, ou ter a casa própria, e você tem a meta. Mas aí chega o verão, você vai para a praia e gasta dinheiro. Quando volta da praia, aí, tem que botar um ar-condicionado lá na minha casa. Tem que trocar o jogo de sofá, tem isso. E todos os anos você faz isso. Você vai ter casa própria um dia? Não, porque a meta, quando você tem meta, tem que guardar dinheiro para aquela meta, até alcançar a meta. Tem que deixar de fazer outras compras, porque tu tem algo maior em vista. Olha os discípulos aqui, eles estavam meio atordoados ainda. Jesus tinha ressuscitado, já duas vezes Jesus tinha aparecido a eles, mas eles não tinham certeza ainda. Jesus tinha dito, talvez um ano e meio, dois anos atrás, Jesus tinha dito a eles, aquele versículo foi aberto o culto: olha, venham a mim e eu vos farei pescadores de homens. Essa pescaria, no primeiro momento, foi um fracasso. O Senhor foi ali na praia e eles lá dentro do mar, a uns 100 metros, e o Senhor gritou, olha, para ouvir no mar da praia, 100 metros para dentro, tem que gritar. Você imagina isso? Você está na praia e um filho está começando a entrar muito fundo na água e você chama, muitas vezes ele não ouve. Não é porque ele não quer ouvir, porque as ondas, tem aquele todo o barulho da água, ele não consegue. O Senhor gritou tão alto que eles ouviram. Eles estavam perdendo o foco. O Senhor anteriormente os tinha chamado para serem pescadores de homens, e eles já tinham deixado o trabalho oficial deles para seguirem Jesus. Eles já estavam, podemos dizer assim, sendo discípulos no dia a dia, estavam no ministério. Agora, de repente, o Senhor tinha ressuscitado, mas eles não estavam ainda muito convictos daquilo. E o apóstolo Pedro, com a sua liderança, um homem de ação, ele disse aos demais: olha, pessoal, eu vou pescar. Olha, quando uma pessoa tem liderança, ela leva os outros. E eu nem quero aqui condenar Pedro, eles até posso entender, eles estavam acho que num dilema muito grande. Tudo aquilo era novidade, nunca ninguém tinha ressuscitado até então, e agora o mestre ressuscitou. Eles estavam com uma, se dá para dizer, uma santa dúvida. Criam em parte, nunca viram aquilo do outro lado, então estavam mais ou menos indecisos. E eles já eram pescadores de homens e agora voltaram a pescar peixes. Vou pescar, e os demais, são só 7 aqui, e os outros 6 disseram: nós também vamos. Foram pescar, e lá, já ao amanhecer, não pegaram absolutamente nada. Nada. Frustrados. Responderam uma pergunta: quando você está na perda, é horrível responder para os outros. Se o pai de família entrega currículos e vai fazer entrevistas numa empresa buscando um trabalho novo, chega em casa e a esposa lhe pergunta, e aí? Naquela expectativa, né? Conseguiu? E ele diz, nada. No dia seguinte, ele faz outra entrevista e volta para casa. E até os filhos já da adolescente e jovens, aí pai, como foi? Não deu. E aquilo dia após dia, não traz uma frustração dentro da pessoa? Traz. Os discípulos tiveram que responder, e não dá para responder lá no mar, a 100 metros, não dá para responder em voz alta. O Senhor Jesus perguntou, rapazes, vocês viram a palavra? Filhinhos, dá para dizer quase assim, meninos, pegaram alguma coisa? O Senhor sabia, e eles tiveram que gritar em voz alta, pegamos nada. É horrível dizer isso, não é? Eles estão decepcionados. E o Senhor diz, olha, tudo isso a 100 metros. Jogue a rede do lado direito do barco. Eles não tinham pescado a noite toda? Naquela redondeza de água toda? Eles podiam responder lá de dentro, já fizemos de tudo. Podiam responder, até porque sabiam profissionalmente pescar. Sabe o que, muitas vezes eu digo para os meus filhos? E também digo aqui na igreja. Às vezes a gente tem uma certeza absoluta de algo a fazer, uma direção de Deus. E de repente um irmão diz, mas pastor, acho que não é isso, acho que não dá, acho isso, acho aquilo. E quando eu tenho uma certeza absoluta, eu digo, pode me seguir. Que isso vai dar certo. Para os meus filhos, muitas vezes, mas pai, é isso, aquilo. Filho, segue o pai. Ou no caso, assim, vamos seguir, segue a tua mãe. O que ela diz, faz o que a tua mãe diz, faz o que eu estou te dizendo, você vai ver que dá certo. E sempre, sempre deu certo. Jesus está mais ou menos dizendo, pessoal, joga ao lado direito. Eles podiam bater boca, não era brigar, era só aquela discussão, ah, mas acho que não, acho que sim. Mas eles lançaram a rede ao lado do barco, numa atitude de obediência. É como que eles sabiam, bom, esse homem que está gritando lá, e aí a ficha caiu. O João, o grande amigo de Jesus, ele diz para o grupo ali, pessoal, é o Senhor. A terceira vez que o Senhor estava aparecendo, ressuscitado, é o Senhor. E agora você vai ver de novo o Pedro, um homem de ação. O Pedro estava só de calçãozinho, é óbvio, pescando lá no mar. E quando o João diz, é o Senhor, ele põe a roupa ligeiro e pula na água e nada até a praia. Pedro é um homem de ação. E João é um homem de quê? Parece que João é um homem mais de reflexão. Pedro ia passando por cima de tudo, normalmente. Depois ele pensava. João é um homem que meditava, parece que ele era mais, calculava as coisas. E o reino de Deus precisava de ambos. Precisa de um trator. O reino de Deus precisa de um trator, sabia? Mas precisa também de alguém manso que pilota o trator, porque só o trator vai passar por cima de tudo. Entende, irmãos? Pois agora o Pedro se joga na água, diz aqui na palavra, lançou-se ao mar e foi encontrar. Se é o Senhor que está lá, eu quero tocar nele. Se é o Senhor que ressuscitou, eu quero ver ele. E a essa altura a pescaria já estava feita. Então ele diz, realmente é o Senhor. E se foi até lá. Deixa eu dizer uma coisa a você. O Senhor sempre está conosco, no nada e no tudo. Guarda isso. Quando tu tem perdas, quando tu tens prejuízos, quando não deu certo nada naquele dia, naquela semana, naquele mês, deu tudo errado. O Senhor não estava com eles? E o Senhor bem podia ter, pessoal, venham cá, vocês agora têm uma grande pescaria. Viram, vocês não eram para ter entrado no mar, vocês isso, vocês aquilo, aquilo outro. O que, que o Senhor fez para eles? O Senhor esperou eles com a vara na beira da praia? O Senhor esperou eles com o chinelo na beira da praia? Sabe com que o Senhor esperou eles? Na brasa tinha peixe assado e pão. O Senhor não nos cansa, não se cansa de nos ensinar. O Senhor não se cansa. No reino de Deus, claro que tem disciplina. Tem sim. Mas o Senhor estava formando esses homens. E quando a gente está formando alguém, esse alguém de vez em quando comete um erro. No caso aqui, perderam o foco. O Senhor nos tinha chamado para pescar em homens. E eles estavam pescando de novo peixes. E foram se aventurar na força própria, deu tudo errado. Sabe o que, que o Senhor estava dizendo? Lance à direita do mar, e aí fizeram aquela mega pescaria. Sabe o que, que o Senhor estava dizendo? Quem comanda esse mar aí sou eu. Não são vocês. Mas eu continuo chamando vocês para sair do mar das águas e no mar da sociedade, no mar desse mundo aí, tem tanta gente morrendo, mas tem tanto peixe aí fora. Tem ou não tem, irmãos? Nós estamos falando já praticamente um dos últimos discursos de Jesus. E o Senhor está preparando esses homens para levar o Evangelho adiante. E é isso que eu quero te motivar hoje. Pode ser que você já tentou fazer algo pelo Senhor e não deu certo. Você se aproximou para levar a Cristo a alguém e esse alguém te rejeitou. E você veio frustrado, decepcionado. Sabe o que, que o Senhor vai te dizer? Filho, te alimenta. Vai de novo. Te fortalece. Vai de novo. Porque tem muito peixe nesse mar. Você se lembra como é que você se converteu? Alguém falou de Jesus para ti. Alguém te trouxe esperança. De repente, muitos de nós estávamos num buraco existencial. Estávamos deprimidos, estávamos tristes, com perdas sobre perdas. E alguém veio e nos deu uma luz. E você creu naquilo que a pessoa te indicou. No caso, o Senhor. E aí você começou a buscar o Senhor, se aproximar do Senhor, da igreja do Senhor. E as coisas começaram a se ajeitar na sua vida. Mas alguém passou a rede. Não foi? E pescou você. Ah, como eu agradeço a Deus o dia que alguém me apresentou Jesus Cristo. Fazem 33 anos isso, que alguém me falou de Jesus de uma maneira que eu compreendi e entrou no meu coração. Então alguém passou a rede. E naquela passagem de rede, deu um peixinho. E aí a gente vai servindo ao Senhor a vida inteira. Quem aqui gosta de cachorrinho e de gatinho? Até cria algum, muitos de vocês hoje estão em alta, os gatos e os cachorros estão em alta, não estão? Se o seu gatinho ou o cachorro for, por acaso, atropelado, ele fugiu da sua casa e foi ali no meio da rua e um carro passou e atropelou ele, mas ele não morreu, ficou todo errado o cachorrinho. O que é que você vai fazer? Pega um pedaço de pau e vai lá e acaba com uma paulada de misericórdia. Volta todo mundo, não pastor, não pastor. Claro que não. Você vai buscar o bichinho, vai fazer de tudo para salvar o animalzinho, não vai? Vai levar no veterinário, ah, o veterinário pode cobrar R$100 a consulta, pode cobrar 200, eu gosto tanto desse animalzinho que eu vou pagar a consulta se consegue me salvar esse bichinho. Você vê, nós temos compaixão de animais e de pessoas. Tem gente aí fora sofrendo mais que pequenos animais atropelados. Sofrendo na alma. Dores internas terríveis. Angústias. Medos de levar a vida adiante. Tem muita gente, amigos nossos, trabalham conosco. E eles estão mal, estão mal. E nós temos algo para ajudá-los. Isso aconteceu na Bíblia. Uma vez, o grande profeta Jonas era um homem de Deus. E Deus disse, Jonas, vai e prega numa cidade chamada Nínive. O povo daquela cidade era horrível. Era um povo no sentido da violência. Eles matavam todo mundo que se levantava contra eles. E Deus disse, Jonas, vai lá. E o Jonas disse, não senhor, não vou. Jonas pegou um navio e foi para o outro lado, né? Era para ir para Nínive e Jonas foi para Espanha, bem outro lado. Pois aí deu aquele troço todo lá, jogaram ele no mar, a baleia engoliu e a baleia jogou ele de volta. Nem a baleia quis Jonas. Hein? O cara naquele momento estava muito azedo, tudo estava muito ruim com ele, nem a baleia gostou dele. Pois Deus chamou ele de novo, Jonas, vai lá em Nínive, eu quero salvar aquelas pessoas. Ele acho que disse mais ou menos assim, tá bom senhor. Eu vou. Sabe quando alguém obedece quase que à força, contrariado? Eu vou, Senhor. Mas, Senhor, eu vou pregar que eles vão tudo para o inferno. Tá bom, Jonas, vai lá e prega que eles vão para o inferno. E o Jonas passou 3 dias pregando. Eu acho que era uma pregação daquelas mega, super, hiper, picante. Que todo mundo vai para o inferno se não se arrepender. E discursou. E no final, sabe o que aconteceu? A cidade inteira creu na pregação daquele homem, se converteu, se arrependeu. A cidade se voltou para Deus. O Jonas ficou emburrado. Primeira vez no mundo que acho que aconteceu um pregador que não gostou da conversão das pessoas. Ficou emburrado, entrou para o deserto. Sabe quando pessoas estão chateadas umas com as outras, ou com Deus, no caso esse com Deus? Ele pegou e foi deserto. Deus, eu quero morrer. Eu não queria ver essas pessoas salvas. Eu queria vê-las no inferno. E agora o Senhor salvou elas. Eu quero morrer. Foi para baixo de uma árvore. Achou uma árvorezinha no meio do deserto. Também ele estava chateado, mas não era louco, né? Ele foi para a sombra. Ele podia ir para o sol. Se ele quisesse morrer mesmo, ele ia para o sol. Não é assim? Porque quem quer morrer não vai proteger a sua vida. E a sombra protege a nossa vida. Pois, no dia seguinte, sabe o que Deus fez? Deus mandou um vermezinho entrar lá pela raiz da árvore e matar a árvore. E a árvorezinha murchou, caiu as folhas. E o Jonas disse, Senhor... Mais ou menos, o Senhor é um Deus mau. Olha o que o Senhor fez com essa arvorezinha, Deus. Como é que o Senhor matou uma árvore, Deus? E o Senhor diz, Jonas, tu tem compaixão de uma árvore. Muito bem. E aquelas 120 mil pessoas da cidade lá de Nínive, que não sabem distinguir a mão esquerda da mão direita, tu não tem compaixão deles, mas tem de uma árvore. Não é assim, irmãos? Eu sei, e pode ser, tá bom? Você tem compaixão de um animalzinho doméstico? Você tem compaixão de um gato, de um cachorro, de um pequeno pássaro? Ou de outro animal qualquer que você e seu filho criam? Tudo bem. Mas e as pessoas? O que tem de mais valioso nesse mundo, aos olhos de Deus, são pessoas. Pessoas que, por isso o Senhor chamou eles para pescarem pessoas. A gente investe em animais, não investe? Invista no reino de Deus, invista em você. Invista em você, nas coisas que você vai crescer espiritualmente. Pois, aqui nós temos então esses 7 homens. Perdendo o foco, o Senhor não deu de vara, o Senhor preparou uma refeição para eles. E disse, pessoal, vamos arrumar o foco de novo? É isso que está acontecendo aqui. Eu chamo vocês a, renovando a vocação. Renovou o ânimo deles. Renovou a vocação, o chamado deles para o ministério. E disse para eles, olhem para o mundo. Olhem para a sociedade que precisa de vocês. Porque o Senhor estava indo embora. Em poucos dias, o Senhor estaria a sua ascensão ao céu, a sua subida ao céu. Você que tem compaixão, seja de animais, tudo bem. Mas você deve ter compaixão de um amigo, de uma amiga, compaixão de um inimigo. Ah, pastor, agora você está pedindo demais, né? Sabe aquela pessoa que te pisou, foi injusta contigo, falou mal de ti, te criticou, te traiu, te enganou, bom, tudo. O dia que ela estiver mal... Você nunca pode torcer, Deus, mata ela logo, mata, mata, mata. Não, não é essa a oração do crente. A oração do cristão é, Senhor, tem misericórdia. Se você puder chegar até chegar lá, chegue lá. Nós somos o povo da bênção. Nós queremos levar as pessoas para o céu conosco. Nós não queremos, Deus, esse tem que ir para o inferno. Não, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Amém, irmãos? Nós somos as pessoas que Deus tem chamado, dá para dizer assim, de certa maneira, selecionado para levar o nome dele adiante. É isso que o Senhor está fazendo. Eles lançaram de novo a rede ao mar. Eles eles tiveram aquele contato ali na praia, fizeram uma super comida. 153 grandes peixes para 7 homens, dá para comer muito, não dá? Pois, muitas vezes as melhores conversas, pense um pouco no que eu vou te dizer agora, as melhores conversas acontecem em torno de uma mesa. Pensa um pouquinho. Às vezes as melhores conversas não é numa escrivaninha de trabalho, quem sabe não é nem numa sala, alguns têm um aparelho eletrônico ligado. Você acabou de almoçar, de jantar, ou tomar um cafezinho, fica ali com a sua esposa, com seus filhos, ou com algum amigo que veio visitá-lo, e ali nascem as melhores conversas. Jesus sabia disso. Conversar de barriga vazia não é muito bom. Nenhum amém aí? Muitos amém! Muitos amém! Também estourando também não é bom, tá, pessoal? Vamos ser comedidos, vamos ser controlados. Pois Jesus alimentou eles. Jesus preparou comida para eles. Esse é o Jesus da Bíblia. Que ainda que por um momento, aqueles homens que ele estava ensinando o reino de Deus há 3 anos, 3 anos e meio, aqueles homens estavam perdendo o foco. O Senhor trouxe eles de novo para o foco. Você chegou aqui hoje. E eu não sei dentro dessa palavra como você se encontra. Se você está focado em Deus. Ou se todas as coisas te chamam a atenção. Aí outras pessoas, vamos aqui, vamos lá em lugares que Deus reprova. E você, acho que vou. Não, fica focado no reino de Deus. Ou de repente alguém te diz, investe teu dinheiro aqui, investe lá. Não, cuidado. Primeiro lugar que eu invisto o meu dinheiro é no reino de Deus. E você, o que faz com o seu dinheiro? Primeiro lugar é no reino de Deus. A Bíblia nos ensina. Eu vi que tem gente nova aqui, bem-vindos. Sabe o que a Bíblia nos ensina? A ser dizimista. Mas pastor, vai assustar eles. Não. É bom dizer logo quem nós somos. Há 33 anos eu sou dizimista. E Deus tem me abençoado. Saúde, família, os filhos todos na casa de Deus, todos servindo a Deus. Posso dizer, Deus me deu uma boa casa, cuidei do dinheiro, economizei mais de 20 anos economizando, todo mês, mais de 20 anos. Porque eu tinha uma meta, eu quero ter a minha casa própria um dia. Mas aquilo que era do Senhor, é do Senhor. Eu nunca peguei o que era do Senhor. Não, vou botar, vai dar uma porta, vai dar uma janela. Não, eu tenho que crer que Deus proverá tudo o que eu preciso. Amém? Eu não vou passear, e tenho feito às vezes bons passeios com a minha família. Eu não vou passear com o dinheiro do Senhor. Eu só posso ir até onde o meu dinheiro alcança. Senão eu tenho que diminuir meu passeio. Ou a qualidade do meu passeio tem que ser inferior. Mas não posso pegar da casa de Deus do que é do Senhor. Entenderam, irmãos? Como Deus honra isso. Pode fazer, pode pôr Deus à prova. Deus disse, me ponham à prova. Não perca o foco. Se você quer estudar, não perca o foco. Estude, estude, estude. Tem duas moças que são aqui dessa igreja, que agora uma mora nos Estados Unidos e a outra está aqui. Um dia elas vieram da colônia. Duas moças, vocês conhecem elas aqui, né? A Eliana e a Milena, duas irmãs que vieram do interior, se criaram capinando na roça, e vieram congregar com a gente, vieram morar aqui, trabalhar aqui em serviços bem simples, e um dia elas duas disseram assim, pastor, nós queremos ir para os Estados Unidos. Duas moças, vamos dizer assim, vou usar uma expressão, com a enxada na mão, é coragem, né? Nós queremos cuidar de bebês. Tem um programa que as moças podem ir trabalhar lá por um ano e depois renova mais um ano para cuidar de crianças. Dá um dinheiro razoável, mas elas queriam mais para aprender bem o idioma. Eu olhei para elas e perguntei assim, vocês sabem falar inglês? Claro que eu sabia que não sabiam. Não, não sabemos. Alguém me entra com a enxada na mão ali, vai saber falar inglês? Provavelmente não. Eu estou exagerando, tá, nessa minha figura. Provavelmente não, nós não sabemos. Eu disse, então vão estudar. Vão estudar e vocês vão para os Estados Unidos. E aquelas duas moças começaram a estudar, estudar, estudar, com um professor particular. Tudo que elas ganhavam era para pagar o professor de inglês. E o foco delas era aquele: nós vamos trabalhar lá. Podia surgir, de repente, um outro curso disso, um outro curso daquilo. Outro... Não, o foco era aquele. Sabe o que aconteceu? Foram para lá. Uma delas conheceu um moço, um engenheiro que trabalha na NASA, casou com ele. Ficou morando lá. A outra está trabalhando na empresa americana que abriu o voo Porto Alegre, Miami, na American Airlines. Tudo começou aqui na frente desse altar. Quando duas moças chegaram e disseram: pastor, o que tu acha de a gente ir para os Estados Unidos? Eu disse: sim. Sabe inglês? Não. Então foquem, foquem, foquem, foquem. Não perde o foco. Nos teus negócios, foca. Te determina, não fica disperso para tudo que é lado. Você gostaria de andar com um motorista, pega um táxi aí na cidade e você está sentado no banco traseiro e o motorista, você faz uma pergunta e ele olha para trás. E aí você faz outra pergunta e ele olha para trás. Pari, vou descer, esse homem vai bater esse carro. Porque o foco dele não está na frente, ele começa a ficar disperso no volante. Pede para descer desse táxi logo, esse homem vai te matar. Desce logo desse carro. Uma pessoa dispersa é um perigo. Uma pessoa dispersa vai gastando tudo no meio do caminho. Ela perde o foco. Agora, falando do reino de Deus, foque a sua vida no reino de Deus. Ah, pastor, mas eu vou viver mais 20, mais 30, mais 40, 50 anos. Que bom, foque no reino de Deus. Nós que temos misericórdia de animais, de pássaros, de gatos, de cachorro, muito mais compaixão temos com pessoas. Pessoas que estão sofrendo. Não estou nem falando só de doença agora física, mas doenças nas emoções. Pessoas que estão quebradas, estão falidas, e Deus te chamou. E se você está meio desfocado nisso tudo, você está a ser cristão, levando mais ou menos, não. Foca, uma vida firme no reino de Deus. Tem muita coisa para fazer. Tem muito peixe aí fora. Um dia eu fui pescar, eu morava na Amazônia, e um amigo me convidou para pescar. E ele me disse: Paulo, onde nós vamos? Tem tanto peixe que tu vê eles borbulhando. Eu disse: você conversa de pescador, né? E fomos e entramos selva adentro. E chegamos num lugar, e aí não foi história de pescador, os peixes borbulhavam de tanto peixe. Sabe quanto tempo durou a pescaria? Uma tarrafada. Jogou a tarrafa, pegou uma multidão de peixe. Depois passamos um tempão tirando o peixe da tarrafa. Era tanto. Tu via os peixes naquele lugar, quase como buscando oxigênio de tanto. Tinha mais peixe que oxigênio na água. Uma vez. Então a gente às vezes agora diz: pobre desses peixes, eles estão morrendo de tanto peixe. Procriou demais naquele lugar. Então a gente tem compaixão de peixe. Mas depois nós comemos eles, eu não tive tanta compaixão, né? Agora, compaixão de pessoas. Tem gente aqui nesse mundo que está mal, mal, mal, pega um arzinho e volta. Tipo alguém que está se afogando, mal, mal, pega um arzinho e vai afundando. Deus te chamou para ajudar essas pessoas. Sabia? Deus te chamou para isso. A tua vida, deixa eu te dizer uma coisa, a tua vida não é a tua profissão. Porque quando você tiver 60 ou 70 anos, você vai se aposentar. E você vai viver até os 90. Se a tua vida for a tua profissão, o que que você vai fazer nesses últimos 20 anos? Entrar em depressão? A maioria entra em depressão, né? Pessoas que ativas, ativas, ativas, de repente param. Tem gente que se aposenta com 40 e poucos, 50 anos, e o que tu vai fazer do resto da vida? Se a tua vida for tua profissão, eu já te antecipo. Começa a ir no psicólogo, no psiquiatra, bem agora, para te preparar. Hein, meu irmão? Mas a tua vida não pode ser a tua profissão. A tua vida, o sentido de nós viver, sabe o que é? É o reino de Deus. Porque quando estiver terminando essa vida aqui, sabe qual o significado? Eu estou indo para algo melhor ainda. Quer dizer, o crente sempre está com o olho na frente, ele está na, a esperança guia a nossa vida. Agora, se a tua atividade profissional for o teu principal razão de vida, você vai sofrer demais, principalmente na velhice. O Senhor nos faz pescador de homens. Passa a rede. Leva o evangelho. Anuncia Cristo para alguém. É difícil? Hoje de manhã chegou uma irmã aqui na igreja. Está há tempo conosco. Mas ela disse: pastor, eu quero te contar uma coisa que eu nunca contei. Está velho o marido, sei lá o que, que viria, né? Mas ela já disse, é uma coisa boa. Deus está me chamando. Eu, nos cultos que tiveram os pastores americanos aqui nos dias do carnaval, ficou muito claro para mim, Deus falou comigo, que eu quero visitar pessoas doentes. Deus me chamou para dar o meu testemunho para quem está doente, mas quem está mal. Que bom, irmã, mas o que te leva a isso? Pastor, há uns anos atrás, essa irmã está conosco, acho que é um ano e meio, mais ou menos, há uns anos atrás, eu tive um câncer de pâncreas. Praticamente ninguém se salva de câncer. Tem uma ali que trabalha em um hospital. É o pior câncer, se dá para dizer, entre os piores. E o médico chamou eu e meu marido e disse para ele, ela tem 99% chance de morrer. Eles deixaram aquele 1%, mas ele não acreditava no 1%. E operaram acho que para descargo de consciência da questão profissional e de sempre tentar salvar o paciente. No dia seguinte, ela era uma mulher cristã já na época, no dia seguinte, tomou banho sozinha. Saiu caminhando do hospital, foi um milagre, Deus fez um milagre. Quando ela fez a reconsulta, e depois a outra reconsulta, e a outra reconsulta, o médico disse para ela, Deus teve compaixão de ti. Não é normal um médico falar isso, viu? Porque em geral eles acreditam, tem um futuro médico sentado aqui, no geral eles acreditam no bisturi e nos remédios, é a profissão deles, eu não estou criticando eles, é a profissão deles. Mas nós cristãos, podemos crer, não acreditar num bom médico? Amém. Mas nós temos um superior ainda. E essa irmã veio me dizer, pastor, Deus me chamou nesses dias agora para ajudar pessoas doentes e doenças graves, eu quero dar meu testemunho a elas. Você já pensou? Esse câncer é tão grave que um amigo, irmão nosso, morreu 2 anos atrás. Novo. O Osmani, né? Vocês conheceram ele. Um irmão queridíssimo aqui na igreja, de dentro da casa do Senhor. Mas aprouve a Deus levá-lo. Mas aprouve a Deus com essa irmã salvá-la. E ela quer dizer, Deus, ela quer dizer, pastor, eu quero colocar o meu testemunho a serviço do reino de Deus. É isso. Pescar pessoas, alguns pode ser que vão morrer, mas ajude-os a encontrar o Senhor até a última hora. Há um tempo atrás, um irmão aqui do nosso meio me disse, pastor, meu pai está morrendo lá no hospital. Isso era uma quinta de noite, num culto de quinta noite, e ele disse, meu pai está muito mal, eu acho que ele morre essa noite. O médico disse que não tem mais o que fazer. Poderia ir lá, pastor, no hospital? Vamos, saímos do culto e fomos lá. O homem, pai dele, tinha sido feiticeiro, de fazer trabalho de feitiçaria, de matar pessoas. Por mais de 50 anos ele foi feiticeiro, matando pessoas, chamando demônios para matar pessoas. Vamos dizer aquelas pessoas do mal. Mas vamos lá. Pode ser do mal, mas vamos tentar salvar esse homem. Vamos passar a rede lá na cama do hospital. Vamos passar a rede na última hora. Fomos lá e me apresentei para ele, junto com o filho dele. E eu disse, o seu filho me falou da sua história. Mas eu não tenho problema com isso. O meu Deus ainda quer lhe salvar. Ele que serviu outros deuses a vida inteira. O Deus, o Pai de Jesus, o Senhor Jesus quer lhe salvar. E falei de Jesus para aquele homem naquela noite, acho que era quase meia-noite. Ele aceitou Jesus, entregou a vida a Cristo. Fez o mal a vida inteira. O que, que a gente podia dar uma de Jonas, né? Mas tomara que morra logo. Sabe qual é o sentimento? Vamos salvar. sejam os piores homens, as piores mulheres, vamos levar para Jesus para eles. Ainda que seja como o ladrão da cruz, no último minuto, ou nos últimos minutos. Naquela madrugada o homem morreu. Pode alguém de vocês estar pensando, mas pastor, isso é injusto, né pastor? O cara aprontou a vida inteira e agora tu diz que ele está salvo. Nunca tente tomar o lugar de Deus. Deixa Deus ser Deus. Se aquele homem se arrependeu de verdade, então ele está salvo. Eu sei, às vezes a gente tem aquele senso quase que de vingança. Mas a gente tem que controlar isso dentro de si também. Porque quem de nós aqui, por mérito próprio, por bondades próprias, poderia conquistar o reino eterno de Deus? Quem de nós? Nenhum. Você é muito mais agraciado. Às vezes as pessoas, pastor, quando eu for velho eu vou pensar em Jesus. Não, na verdade a pessoa começa a ficar com medo de morrer, isso é outra coisa. Quanto mais cedo você se converte, melhor para você. Imagina, se tivesse um moço e uma moça que se amam, querem namorar, querem casar, mas aí o moço diz assim, olha, eu te amo muito, mas quando eu tiver 80 anos, eu caso contigo. Oh, que isso? Talvez a moça diz, larguei dessa imundice. Falando bem simples, viu? Sai de mim esse cara, é ou não é? 80 anos não dá para aproveitar quase mais nada a vida, a dois. Vocês vão casar, né? Daqui uns dias. Não vão esperar até os 80, ali estão rindo sozinho. Viu? Agora, é isso que pessoas fazem com o Senhor. Quando eu for bem velhinho, aí eu vou me converter para Jesus. Olha, pode ser que o Senhor diga, agora não quero. Ó. Por quê? A pessoa vai endurecendo o coração, endurecendo. Quer dizer, vamos dar para o Senhor o nosso pior. Pior que eu digo, quando a nossa vida já está muito frágil, nossa saúde está debilitada em muitos casos. E ainda que você tenha saúde, a tua locomoção já é mais lenta e tudo mais. O teu raciocínio é mais lento. Lá no final da vida vai dar para o Senhor. Vocês riram quando eu falei da moça, o moço que diz, vou casar com 80. Mas tem gente que faz isso com Deus. Não perde o foco. Eu agradeço a Deus que eu pude recebê-lo no meu coração aos 17 anos de idade. Agradeço a Deus. Se eu não tivesse me convertido aos 17, não sei se teria me convertido depois. Pessoas da minha família morreram com 40 e poucos anos. Por motivos diversos. Acho que eu teria seguido o mesmo caminho. E eu hoje já passei pela idade que eles morreram, já tenho 50. Aleluia! Mais 50 ainda pela frente. Mas a diferença toda foi o Senhor na nossa vida. É isso. E de lá para cá o foco é o Senhor, e o foco é o Senhor. Eu contei aqui um dia que eu tive convites para trabalhar de capelão nas Forças Armadas. Em 11 anos chegaria a tenente-coronel. Que já começava como oficial. Lembra, Celso? Anos atrás, não sei o que faz isso, uns 17 anos, talvez 18. Orei a Deus, consultei alguns irmãos mais velhos da igreja, mas a resposta final era minha. E a pessoa que me convidou, eu disse, eu quero te agradecer muito por me dar esta oportunidade, mas eu quero continuar como pastor civil. Teve pessoas dizendo, pastor, tu desperdiçou uma oportunidade. Com 50 anos eu já estaria aposentado, eu tenho que trabalhar até os 60 no INSS. Tenho mais 10 pela frente para trabalhar, graças a Deus. E quero ter mais 30, 40, 50 anos com saúde para trabalhar. A minha meta não é aposentadoria, viu? A minha meta é trabalhar. É saúde. Aposentadoria vem, mas nós vamos continuar trabalhando, não vamos? Pois eu quero saúde para trabalhar na obra de Deus. Não perca o foco. Essa situação podia ter me tirado, não do reino de Deus, mas do foco, do dirigir a igreja. Teria me tirado do foco. Continuei. Outra vez, um homem muito amigo meu e da minha esposa nos convidou para dirigir uma escola num estado brasileiro. Vamos lá, eu abro uma escola, eu monto ela para vocês, vocês tocam a escola. Aquele homem gostava tanto de nós, que ele disse, vocês são como os filhos meus. Oramos igualmente. E um dia eu fui para ele, eu e minha esposa, no escritório dele, dizendo, eu quero te agradecer muito pela confiança, pela oportunidade que tu me abriu, mas eu sou pastor da igreja, eu não sou diretor de escola. Obrigado. Aquele homem disse, mas como? Tu vais perder essa oportunidade. Não, Deus me chamou para fazer uma coisa específica aqui no mundo e eu vou continuar fazendo isso. Muito obrigado. Continuamos amigos, ele até agora é falecido. Perceba, não deixa nada te tirar do reino, mas agora do reino também do foco nas coisas que Deus tem te chamado. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. E o principal é levar o nome dele adiante. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia, Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Não te disperse. Olha a questão do foco. Os discípulos estavam perdendo o foco. E o Senhor os chamou de volta. Obrigado, Senhor, por esta linda palavra do Senhor. O Senhor que sempre nos traz para o trilho principal. Nós, muitas vezes, começamos a olhar para os lados. Começamos a ser atraídos por situações, por pessoas, às vezes por medos. Às vezes até por vitórias. Mas hoje nós nos propomos de novo, pela tua palavra, olhar para o foco que é ser pescador de homens. Você pode dizer, Deus, obrigado por falar comigo nessa noite, esta palavra. Quem sabe alguns de nós estavam se dispersando. Não estou falando abandonando o Senhor, não. Mas estavam tão ativos em outras coisas, que o foco principal ficou obscurecido. Fale com Deus. Você quer dizer, Deus, me ajuda a levar o teu nome adiante. Quer dizer isso para Deus? Senhor, que já me abençoou tanto, eu não quero ficar guardado essas bênçãos só para mim, Senhor. Eu quero levar o teu reino, o teu amor. Tem tanta gente como que aquela multidão de peixes buscando ar. Eu te peço, Senhor, nos ajuda a levar o teu nome neste mundo sem Deus. Neste mundo, podemos dizer, um mundo mau. Mas o Senhor não odeia o mundo. A tua palavra diz que o Senhor ama o mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Você poderia dizer para Deus hoje à noite, Senhor, eu estou aqui. Coloco a minha vida ao teu dispor. Você pode dizer isso para Deus? Então diga. Se você quer dizer, levante uma mão para o céu. Deus, eu quero que o Senhor veja a minha mão levantada. Dispõe da minha vida, Senhor. Isso aí, meus irmãos. Dispõe da minha vida, Senhor. Minha meta não é me aposentar, Senhor. Minha meta não é viver lá no final dos meus dias só por lazer. Minha meta é levar o teu reino adiante sempre. Amém, meus irmãos? Tem muito peixe nesses mares. Peixes que agora chamamos de homens e mulheres. É uma pescaria que o Senhor nos chama a fazer. Uma pescaria que não mata o peixe. Pelo contrário, dá vida às pessoas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Você pode baixar sua mão. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E ainda que alguém de nós estava perdendo o foco, o Senhor não chamou aqui para dar chinelada. O Senhor chamou para servir uma comida, algo que alimente, algo que dê vitalidade de novo. Obrigado, Senhor. O Senhor não é um Deus de condenação, pelo contrário. O Senhor é um Deus da graça, o Deus da bondade. Senão aqueles discípulos teriam que ser descartados, mas o Senhor os chamou de novo. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus Cristo, agora eu quero passar a rede. Em nome de Jesus eu quero fazer isso. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero fazer o convite mais importante que você está recebendo na sua vida. Se você não entregou, ou está desviado, ou está completamente frio na sua fé, e quer entregar a sua vida para Jesus Cristo hoje de noite, então eu te convido, entrega a tua vida agora. Você pode igualmente levantar uma mão ao céu. Deus, aqui está minha mão levantada, mas é o meu coração aberto. Como não dá para abrir o coração de uma maneira literal, dá para levantar a mão. Minha vida é tua, Senhor. Pode dizer isso para Ele? Eu entrego a minha vida ao Senhor. A tua rede não estrangula o peixe. A tua rede, Senhor, salva o peixe. Aleluia. No nome de Jesus Cristo, Pai. Nome de Jesus, recebe esses queridos no teu reino agora mesmo, e o teu Espírito Santo vem habitar em cada um deles, e dando cada vez agora, de dia em dia, entendimento do que é viver contigo, no nome de Jesus Cristo, Pai, nome de Jesus, amém, e amém, Pai, amém, meus irmãos, a sua vida nas mãos do Senhor. É o melhor lugar, nas mãos do Senhor. Sabe o que às vezes o diabo bota na cabeça das pessoas? Não vá para a igreja, você vai ser assaltado lá. Alguém foi assaltado aqui? Os visitantes foram assaltados aqui hoje? Pode dizer, se for, eu não vou ficar chateado. Mas se não foram, diz, não, nós não fomos assaltados. Essa é a nossa igreja, assim nós somos. Ensinamos a Bíblia. Não é? Se eu fosse pastor assaltante, estou há 23 anos em Canoas, já teria que estar preso há muito tempo, né? É ou não é? Sabe o que nós temos dito para as pessoas? E os irmãos que estiveram aqui no carnaval ouviram isso? De ser a igreja um lugar seguro. Um lugar seguro. Um lugar confiável. Um lugar que você pode vir aqui e estar tranquilo que o que aprendes aqui é da parte de Deus. A tua vida não vai piorar aqui. A tua vida sempre vai melhorar. Quem está aqui há anos sabe disso, não sabe? Tua vida só vai melhorar, tanto por dentro, e eu vou dizer, por fora também. Depois que a gente fica crente em Jesus, a gente fica até mais bonito. É ou não é? Ué? Só eu penso assim? Amém! Aê! Isso aí, a gente fica mais bonito. A gente fica mais alegre, muito mais. Porque tu tem felicidade por dentro. A Bíblia diz que o rosto alegre aformoseia. Olha, o coração alegre aformoseia o rosto. Ficamos muito melhores. Amém? Uma abençoada noite, se ao final alguém quer conversar e orar ainda conosco, eu fico aqui o tempo que for necessário. Amém? Jesus disse, você é pescador de homens, dê o seu testemunho, fale de Jesus, ore por alguém, onde você estiver.